chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero. Nunca quis tratar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero. O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero. Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios, oh, oh. Recuar quando eu vejo ela chegar, oh, oh. Ganho o mundo só vendo ela dançar. Diz qual é que vai ser, me encher de prazer. Até o sol raiar. Tô bolando um plano pra poder te impressionar. Tô bolando um back pra minha mente aliviar. Tô pronto pra te acender, porque eu só sei te querer. Quando vai acontecer, sai da imaginação. Vamos logo se envolver, atende minha ligação. Não quero te perder, nem precisar te pedir perdão. Quero 24 horas no colchão. Eduardo da Nike.